A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. RTA-FM. Mortimer Adler, escritor e filósofo, disse um dia: quando não tenho nada para fazer durante uma hora e não quero mesmo fazer nada, nem sequer leio, nem vejo televisão. Apenas me sento e deixo a minha mente descansar e divagar. É o que chamo de vadiagem mental. É como se o motor do carro estivesse ligado, mas em ponto morto. Pois nós pensamos como Mortimer Adler. Deve-se sempre reservar um pouco de tempo para que as coisas ocorram e que a mente possa divagar e, sobretudo, sonhar. Pense e divague você também nesta nossa hora de lazer. Pense e sonhe com os seus tempos, com os seus tempos de então. Com os seus tempos de juventude, em que, às vezes, não tendo nada para fazer, se limitava a isso mesmo, a nada fazer. Então, junte-se a nós e, de vez em quando, carregue o botão, carregue no botão da vadiagem mental e divague, divague, divague e, sobretudo, seja feliz divagando. Another mile. I could do if I had a little money.

RTA-FM.

and a shoulder you can cry on. Your best friend and the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and pleasant. Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go and the stars they're leaving. You will be dancing once again and the pain will end. You will have no time for grieving. Chiquitita, no way you can deny it. I see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, you and I know. RTA-FM.